com as pedras que me atiram. Um altar estou a construir. Quero provar aos meus inimigos que um homem honesto consegue subir. Contra mim armaram ciladas, querendo ver minha vida no fim. Mas nada eles conseguiram, porque Jesus Cristo cuida de mim. Mas nada eles conseguiram, porque Jesus Cristo cuida de mim. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Cada pedra que você me atira é mais uma bênção sobre o meu altar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Quanto mais você me atirar pedras, é prova que Deus vai me abençoar. Contra mim levantaram calúnias, procurando esfriar minha fé. Jogaram pedras sobre o meu caminho. Tropecei sorrindo, mas fiquei em pé. As lutas que pra mim surgiram serviram para me fortificar. Quem me protege é o exército de Cristo. Não adianta o inimigo lutar. Quem me protege é o exército de Cristo. Não adianta o inimigo lutar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Cada pedra que você me atira é mais uma bênção sobre o meu altar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Quanto mais você me atirar pedras, é prova que Deus vai me abençoar. Antes deste mundo ser formado, eu já tinha sido escolhido por Deus para trabalhar em sua seara e ser também um mensageiro seu. Mesmo sabendo que muitos me odeiam, entrego tudo nas mãos do Senhor. O ensinamento que eu recebi é de sempre pagar o ódio com amor. O ensinamento que eu recebi é sempre pagar o ódio com amor. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Cada pedra que você me atira é mais uma bênção sobre o meu altar. Atirem pedras à vontade, atirem pedras até se cansar. Quanto mais você me atira as pedras, é prova que Deus vai